Estou bem, não leva o bem ou mal, não leva o mal. Pessoas roubam e não são presas. Vivem uma boa vida. Outras mentem, roubam e são eleitas. Tem gente que para pra ajudar um motorista em perigo e é atropelada por um caminhão. Não há explicação pra isso. Mas o que importa é como você joga com as cartas que tem. Correr ou viver faz parte do jogo. O mundo é louco, vitória pra poucos. Viver ou morrer faz parte do jogo. O mundo é pouco, vitória pros loucos. Morrer ou viver faz parte do jogo. O mundo é louco, vitória pra poucos. Viver ou morrer faz parte do jogo. O mundo é pouco, vitória pros loucos. Vivo doido, acho pouco, tô sem troco por desgosto. Meto louco no sufoco, num apoio no seu encosto. Sou rancoroso, perigoso, vingativo do osso até a gengiva. Saliva radioativa, corrosiva da minha lírica e na minha vida. Cê não aguenta nenhum dia, em risos e choros. Minha correria nesse jogo louco, onde o suor se mistura com o ouro. O louro da glória, a briga é agora. Então vivo a aurora, ha. Então não gasta minha hora com suas lorotas e faça minha nota, ha. O louro da glória, a briga é agora. Então vivo a aurora, ha. Então não gasta minha hora com suas lorotas e faça minha nota, ha. Viver é um jogo de cartas marcadas. Apostas são altas, é tudo ou nada. Reaja ou vaza, não apaga minha brasa. Vivo é na raça e tira a mordaça. Acabo com a graça, tudo tem um preço. Nada bem de graça, ação, reação. Em cada jogada, vida é arriscada e é sempre cobrada no final da questão. Olha só, saca só, sua mente atrasada chega até dar nó. Nesse mundo louco, rua sem retorno. Se a vida é um jogo, é uma chance só. Então me traga os que late, mata os que latem. Que eu não tô de passagem, passando a mensagem, trampando até tarde no game. Covarde, eu vim pra ficar, não vim pra apanhar, eu vim pra bater. Eu tenho controle pronto pra vencer. Nesse jogo sujo, só puto e mundo que só faz de tudo pra você perder. Mas não vou parar, não posso brecar, porque se eu tenho bolso, não vou sossegar. Eu tenho a fé que não vou amarelar até essa porra de jogo virar, ha. E se o jogo não virar, eu quero que se foda. Aqui é cheque, mate, drão. E se o jogo não virar, eu quero que se foda. Aqui é cheque, mate, drão. E se o jogo não virar, quero que se foda. Aqui é cheque, mate, drão. E se o jogo não virar, quero que se foda. Aqui é cheque, mate, drão. Morrer ou viver faz parte do jogo. O mundo é louco, vitória pra poucos. Viver ou morrer faz parte do jogo. O mundo é pouco, vitória pros loucos. Morrer ou viver faz parte do jogo. O mundo é louco, vitória pra poucos. Viver ou morrer faz parte do jogo. O mundo é pouco, vitória pros loucos.